1795. 140 graus, 109. Copiado. Chame Recife agora, frequência 118.35, alternado 123.8. 795 no solo 39, livre direita, taxiway eco, após alfa quilo, posição 4 lima do 43. Fica atento ao sinal de agrupar o estacionamento. Eco quilo, posição para uma posição? 4 lima do 43. 4 lima do 43, sendo 2.7. O Chané 6310, autorizado a decolar, 150 graus, 10 nosso. Sua notificação via BF de 4.6, o ajuste 1.0.2.1. Autorizado, direto BF, o ajuste 1.3.1.3. Controle, frequência 120, decima 8, tamo bom, boa noite. Via saída Tuca para o nível 350. Via Tuca 350, 6310. Dessa via Bermudiana para o nível 050. Mantenha a via na chegada Azul 4298. 0, aerovia 3 Zulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Repalo tá 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona transponder 5557, controle Salvador, frequência 20, decimal 8. Está autorizado para 340, via 3 Zulu 10, Taubaté, repalo 10, primeira curva direita, na Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5557, controle de esporte 0,8. Vai, Sabrina, eu tô no 5, portão 5, chame pra outro, pushback, só no metro. Chamarei. 390, chama agora o centro Recife, frequência 12.85, alternado 125, decimal 45. 2.085, 2.545, boa noite, 63, não dá. Boa noite. Chama 6303, autorizar a sinal de procedimento, desça para 2003, ajuste no 021, informe estabilizado. 2001, a tua pessoa da chegada chama 6303. Positivo. 298, desça para 3.003, hoje chama 021, número 2 na aproximação. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2722, ideal de descida. Azul 2782, acione a identificação, chegada da Mediona, desça para o nível 050. Descendo para o 050, identificou, foi uma ponte por médio, o Azul 2792, foi tudo. Azul 4292, confirma 3050? Quinta uniforme, cópia Fortaleza 370. Antigono 096, Fortaleza, aprovado 370, aerovia Pesolou 19, após Bangu, direto a Buco, depois direto Fortaleza, conforme rota do plano. Colada 10, curva esquerda na saída Momo, transição Fruti, achando transponder 5562, controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Fortaleza 370, Cluster Zulu 19, Bangu, Ambuco, Fortaleza, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo, Froti, 5562, transponder, 1208, controle, voo 1096. Correto, 1096, portão 08, pronto, puxa em estacionamento. Tomarei para puxa estacionamento, voo 1096. Azul 4298, esse é o Brasil. Será necessário o telefone para evitar tráfego à sua frente? Como que é uma Pro 030, se limite ao custo do localizador Azul 4298. Tráfego próximo pressão de 2.05 milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés ou 2.320 da Vianca. Essa posta autorizada a interceptar o local do Azul 4298, deixa para 2.000 pés em forma estabilizada. Descendo para 2.000 pés, em forma estabilizada ao Azul 4298. Pois é, fechando a minha 3.03. Fechando a minha 3.03, completa o final do procedimento e chama a torre Salvador 1.18 decimal 9.5. Altimetro 1021, o vento é 1.50 graus, com 1.4 nós, 14 nós, tudo autorizado, pistão 0. Boa noite, autorizado 1063, 4298, autorizado. Azul 4298, completa o final do procedimento. Reduza para aproximação, chama o Salvador 1.18 decimal 9.5. 18.95, reduzindo as 4.298. Oi Salvador, boa noite, eu sou 4.298, estabilidade aqui. Partido do 4.298, número 2 na aproximação, altímetro 1.021. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, 4.298. Thank you. Lua 973, sente da hora informe. Tá no portão 4, autorização Galeão. Azul 4298, o vento é 140 graus, com 09 nós, pouso autorizado, pista no 01. Pouso autorizado, 90, 0429. Código 973, Galeão, copiou 360. Prossiga. Por 973, Galeão, aprovado, número de voo 3620, aerovia foi Zulu 44, até Porto Seguro, que se arregou com o meu, após a PN November 857, até Moço. Mike, Oscar, Lima, Serra, Uniforme, Moço e aposta conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, saída São João, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, São João, após Leda e após voa direto, Dóquilo. Delta Oscar, Kilo Lima, Uniforme, Dóquilo. Aciona 5567, controle 120, decima 8. Tente autorizado o Galeão 360, até Zulu 44, segura, até novembro 857, Moço. Decolada 10, curva direita, São Bruno, Leda, 5567, controle 1208, voo 973. Após Leda? São Bruno, Leda, Dóculo, o 1973. Paia, situação 4, chame pronto, puxa o mega acionamento, voo 973. Reportará. 2782, Vista Guata, 3.10, ajuste 9021, informe a estabilidade na final do ILSX, pistão 0. Vista Guata, 3.021, reportará a estabilidade no ILSX, pistão 0, azul 2782. Observe a sinalização do pushback do R2 da TAN na entrada do pátio 3, com cautela prossegue Juliette, portão 02. Observando o pushback, cautela, portão 2, meia 3. Solo 02, à direita, Foxtrot, prossiga ataque na minha escuta, via Alfa, após, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette, prossiga ataque na minha escuta. Torreta 3815 está com 192 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 40 para táxi. Ponto 5 para o ataque, segunda direita via pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, altímetro no 021. Em frente, pátio, direita Índia, no ponto de espera da 1-0, depois daí pronto, 21, da 321. Alô, voo 1096 para Puxibé, estacionamento, portão 8. Obrigado, voo 1096, chame táxi. Chamarei para o táxi, voo 1096. Azul 4298, Juliette, portão 03. Estabilizado no ILS 3 Azul 27, Azul 2. Azul 2782, completa final, chama até o Salvador, 118, decimal 95. 1895, Rio Salvador, obrigado, boa noite. Boa, Rio Salvador, muito boa noite, Azul 27, Azul 2, pro ILS. 2702, continua a aproximação, guardando pista livre, no altímetro no 021, informa o aeroporto 321 da TAN, sendo rolagem pista no 0. Ok, ciente, vou dar autorização, mas era dos ajustes, azul 272. A bordo 3 e 5 de autonomia, alterna-se a Brau Tango Eco. Seus a bordo, Bono 096. Bono 55. Bono 096, aprovado táxi via táxi 1 no Índia, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 021. Pátio 1, Índia, 1-0, pronto, 1-0-2-1, voo 1-0-9-6. Bono 973, coordena com a equipe do solo, após a passagem a cauda do Boeing 737 da companhia, coordenação está autorizada após, chame táxi. Sente, após a passagem do voo, está autorizado após, reportará a táxi do Bono 973. O vento é 1,50 graus, com 1,4 nós, 14 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso, com azul 2, 7, azul 2. 3,85, decola 1,0, chame controle, frequência 1,20, decimal 8, tamo, vai, boa noite. Gente, boa noite, bom trabalho, 3,85. com o contato Orlando Collor, sobrevia São Bruno para o nível 340. Sobrevia para 340. Próximo, a zero, pronto. 096, confirme visual com a TR na curta final no zero. Afirmo, voo no 096. 096 após a passagem do tráfego na curta, após autorizar a Daniel e manter cabeceira 1 no zero. Após a passagem do tráfego, a linha mantém na 1 no zero, voo no 096. American 230, parking position 10, information uniform with such IMR clearance, Miami International. American 230, send by to clearance, please. 230. Solo 03, à direita, taxiway Foxtrot, após prosseguir atrás na minha escuta, via Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3 atento ao balizador, posição prevista 4 Romeu. Ok, Fox, Alfa, Kilo, vamos no pátio 3, a posição vai ser 4 Romeu na tua escuta, Alfa, 2702. Pode. Boa. Aerotaxi, 973 com 82 a bordo, 3010, alterna com 20. 73 à direita, via Índia, até o ponto de espera da 1 no 0, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0, 2, 1. 10, reporta na ponte de espera, pronto, 1020, com 973. 1 no 0, 96, autorizado decolar, piso no 0, vento no 5, 0 graus, 1 a 12 a nós. Decolagem, piso no 0, 1 no 0, 90. Cabeceira 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, 1973. Azul. Azul 2782, apoio. Bono 096, decolagem 5, controle 120, decimal 8, tamo bom, boa noite. 208, boa noite, tá pronto. Boa noite, Momo, passando o 1600. Momo 0, contato radar decolagem, suba via Momo para o nível 370. Momo 370, 73, autorizado decolar, pistão no 0, vento 150 graus com 14 nós. Autorizado decolagem no 0, 1973. Achando identificação dessa via BF para 4.6, ajuste na 021. Ele é 7, frequência do controle 120, decimal 8, tomou, boa noite. 208, boa noite. American 230, red copy. American 230, red copy. American 230, clear to Miami. Kilo Mike India Alpha at level 360 via Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, then after according our Black Den route, departure from whatever 10 after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure with Nanny transition. November, Echo, November, India Mike, Nanny transition. Squawk 5576 and control departure frequency 120.80. American 230 is cleared to the Miami International Airport via highly maintained flight level 360. Route is Uniform Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Uniform Zulu 7, Bravo Echo Lima, flight plan route. Departing runway 10, left turn after takeoff, Momo departure, minimum transition, squawking 5576, departure frequency 120.80, we have uniform, we park to position 10. Let's go back, American 230, report to wind ready to push and start, stand 10. Before ready, push back and engine start, American 230. voo no 973, chama Recife agora, sequência 128.35, alternado 123.8. 12835, 1238, voo 1973. Voo 1096, chama Recife agora, frequência 12.85, alternado 125.45. Liberal 9279, achando identificação, deixa via Banff para 4006, reajuste 9021. 4000 via Banff, 9021, geral 99, terminado. 6313, Guarulhos, 360 aprovado, Zulu 10, Taubaté, reforço conforme nota. Decola da 10, curva direita, saída São João, Terra Alfa, Novembro, Vitor Oscar, 1, São João, após Leda e após Motiva. Aciona 5003, controle 120, decimal 8. Perfeito, 360, Zulu 10, Taubaté, conforme nota. Vai adicionar minha 313, portão 02, chame pronto, pushback acionamento. Para a próxima, muito obrigado. posição 2, direcionar. Canana 313, livre acionar, chame táxi. Livre, o direcionamento, passará para o táxi. Respeito. Federal, nós na 79. Morning 35, call Southern Park frequency 120.80, have a nice flight, and good air, sir. Have a good night, we're switching 1280, American 230.